Dizem que fulano e beltrano já mudaram, que hoje eles cantam rock and roll pra variar. Mas eles se esquecem que no mundo sou uma luz e fiz um compromisso com Jesus. Eu fiz um compromisso com Jesus. Eu fiz um compromisso com Jesus. O inimigo tenta ofuscar a minha luz, mas eu fiz um compromisso com Jesus. De que me adianta eu passar pro outro lado, se já saí de lá porque fui decepcionado? Ainda não cansei de ser um crente em Jesus Cristo, pois sei que no futuro eu serei recompensado. Então não adianta me forçar a deixar a cruz, pois fiz um compromisso com Jesus. Eu fiz um compromisso com Jesus. Eu fiz um compromisso com Jesus. O inimigo tenta ofuscar a minha luz, mas eu fiz um compromisso com Jesus. Se alguém está mudando, só sei que estou dizendo o que Cristo está mandando. Se algum colega canta rock and roll, samba ou baião, o problema é dele, o recado estou entregando. Por isso é inútil sufocar a minha luz. Eu fiz um compromisso com Jesus. Eu fiz um compromisso com Jesus. Fiz um compromisso com Jesus. O inimigo tenta ofuscar a minha luz, mas eu fiz um compromisso com Jesus. Eu fiz um compromisso com Jesus. Mas eu fiz um compromisso com Jesus. Sim, eu fiz um compromisso com Jesus.